passado por lutas aqui, porque anseio ganhar uma coroa que Cristo Jesus prometeu me presentear. Sei que sozinho eu não posso vencer. Ele está pronto para me guardar com seu amor e poder. Porém Jesus, com ternura e amor, logo me vem socorrer. Quando tentado a Jesus vou clamar, sei que sozinho posso vencer, ele está pronto.